Salmo 150, celebremos o Senhor. Louvai ao Senhor no seu santuário, erguei vossas vozes, cantai sua luz. Na imensidão seu poder se revela, seu amor por nós nunca se encerra. Louvai-o, louvai-o por suas façanhas. Louvai-o, louvai-o por sua bondade. Tudo que respira, cante em verdade. Louvai ao Senhor para sempre eternamente. Com a trombeta façamos ressoar hinos de alegria, a terra vai vibrar. O alaúde e a harpa juntos em harmonia, nossos corações se alegram, é a melodia. Louvai-o, louvai-o por suas façanhas. Louvai-o, louvai-o por sua bondade. Tudo que respira, cante em verdade. Louvai ao Senhor para sempre eternamente. Tamborim e danças, celebremos seu nome. Os instrumentos de cordas cantam sua paixão. Címbalos sonoros ressoai, juntos unamos nossas sua bondade. Tudo que respira, cante em verdade. Louvai ao Senhor para sempre eternamente. Tudo que respira, ergue uma prece. Em cada batida nosso coração se ilumina. Louvai ao Senhor por sua grandeza. Alegre celebração de adoração, louvor orquestral, canção francesa moderna, banda completa com percussão, nove vencim de sanguipiens BPM, exuberante e edificante, temas de louvor e adoração.